Uma pesada rede de arrasto amarrada a cabos de aço cruza o sedimento, a 2.600 metros de profundidade, o que uma linhagem de 400 milhões de anos esconde na lama do Pacífico. Hoje acompanharemos a descoberta de uma nova espécie de tubarão fantasma nas cordilheiras submersas da Nova Zelândia. O navio de pesquisa Tangaroa operava na região conhecida como Chatham Rise. É um vasto planalto submerso que se estende pelo Oceano Pacífico. A água acima dessa formação geológica é densa e quase congelante. A temperatura na planície bentônica não passa de 2 graus Celsius. A luz solar é completamente absorvida nos primeiros 1.000 metros da coluna d'água. Os instrumentos acústicos do navio mapeavam a topografia invisível quando o guincho foi acionado. Os cabos tensionados recolheram a rede após horas de varredura no fundo lamacento. Entre as rochas e a fauna de rotina, um espécime anômalo chamou a atenção dos biólogos. Não era um peixe ósseo comum, nem um tubarão tradicional. O animal possuía grandes olhos escuros e um focinho alongado, quase desproporcional à sua estrutura corporal. A pele era lisa e de uma coloração castanha uniforme. Ela não apresentava as escamas ásperas típicas da maioria dos predadores marinhos pelágicos. Era uma quimera, um animal frequentemente chamado de tubarão fantasma. Os pesquisadores a bordo do navio inicialmente registraram o animal como uma espécie global, uma variante já documentada que habita as águas profundas de múltiplos oceanos. Mas as proporções do crânio não se alinhavam com os registros taxonômicos padrão. O espécime foi cuidadosamente transferido para um tanque de preservação a bordo. O corpo cartilaginoso repousava no fluido químico, aguardando uma análise morfológica rigorosa em terra firme. Para não perder o próximo mergulho, basta se inscrever no canal. A substância fixadora garantiu a integridade da cartilagem macia do animal até sua chegada ao laboratório do Instituto na Nova Zelândia. As quimeras são parentes distantes dos tubarões e das raias modernas. Suas linhagens evolutivas se separaram durante o período Devoniano, há cerca de 400 milhões de anos. Isso ocorreu muito antes dos primeiros dinossauros caminharem sobre os continentes terrestres. Enquanto os tubarões dominaram as águas abertas e rasas, as quimeras recuaram para o abismo. Elas encontraram refúgio definitivo nas encostas continentais e nas planícies abissais escuras. Nesses ambientes de alta pressão, a ausência de ossos calcificados é uma vantagem anatômica. O esqueleto cartilaginoso é extremamente leve e flexível. Ele exige muito menos energia metabólica para ser mantido nas profundezas gélidas. O espécime capturado no Pacífico não possuía dentes afiados dispostos em fileiras rotativas. Em vez disso, sua mandíbula abrigava placas dentárias fundidas e hipermineralizadas, semelhantes a um bico de papagaio. Essa estrutura robusta não serve para rasgar a carne de peixes rápidos. Ela evoluiu especificamente para esmagar conchas e carapaças duras de invertebrados no fundo do mar. Durante décadas, a literatura científica presumiu que as quimeras de focinho longo formavam um único grupo global. Espécies de águas profundas costumam apresentar distribuições geográficas vastas e ininterruptas. Sem barreiras físicas visíveis como montanhas ou rios, o oceano profundo parece um habitat contínuo. As correntes termoalinas movem nutrientes ao longo de milhares de quilômetros sem interrupção. Acreditava-se que um tubarão fantasma na costa neozelandesa fosse geneticamente idêntico a um no Atlântico Norte. As condições de escuridão total e frio extremo são praticamente as mesmas em ambos os hemisférios. Porém, os pesquisadores começaram a medir a estrutura craniana do novo espécime com precisão milimétrica. Os paquímetros digitais aplicados à estrutura óssea revelaram a primeira discrepância matemática na anatomia do animal. O focinho longo não era apenas uma característica estética peculiar da linhagem. Ele funciona como um detector de metais biológico de altíssima sensibilidade. a mais de 200 atmosferas de pressão, a visão se torna um sentido secundário para a caça na lama. O tubarão fantasma depende de uma rede complexa de poros sensoriais espalhados por toda a cabeça. Esses poros são modificações das ampolas de Lorenzini. Eles conseguem detectar campos elétricos minúsculos gerados pelo movimento muscular de outras criaturas. Cada batimento cardíaco de um caranguejo enterrado no sedimento emite um pulso fraco na água salgada condutora. O focinho alongado varre a lama do fundo do mar. Como uma antena parabólica tátil, quando o sinal elétrico é captado, a quimera investe rapidamente contra o substrato macio. As placas dentárias fundidas esmagam a presa antes que ela possa reagir ou escapar. Essa adaptação sensorial extrema exige um gasto de energia considerável para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Os biólogos compararam as medidas exatas da antena sensorial do espécime com outras quimeras arquivadas. Eles analisaram registros detalhados de coleções de museus de história natural ao redor do globo. O animal da Nova Zelândia apresentava um focinho significativamente mais estreito que o padrão conhecido. Além disso, a base de sua barbatana dorsal era mais longa e estruturalmente diferente. A coloração castanha era totalmente uniforme, sem as manchas escuras encontradas em seus parentes do hemisfério norte. A genética laboratorial logo confirmou o que a morfologia craniana já sugeria fortemente. O sequenciamento de DNA extraído do tecido cartilaginoso não correspondia a nenhuma espécie previamente catalogada. Tratava-se de uma linhagem biológica totalmente nova para a ciência oceânica. Os pesquisadores a batizaram oficialmente de Harriota Avia, em homenagem à avó de um dos cientistas da missão. A descoberta genética provou de forma conclusiva que o animal não era um viajante de águas globais. Ele era um residente endêmico e exclusivo daquela região específica do Pacífico Sul. Mas o focinho geneticamente exclusivo deste novo tubarão fantasma contradiz frontalmente a ideia de um oceano profundo sem fronteiras. Se a bacia oceânica é um ambiente contínuo, por que essa espécie desenvolveu características tão específicas apenas na Nova Zelândia? Como uma linhagem biológica tão antiga conseguiu se isolar e divergir em um habitat aparentemente uniforme? A resposta para esse isolamento não estava na água em si, mas na topografia do fundo oceânico. O Chatham Rise não é apenas uma planície de lama comum no assoalho marinho. Trata-se de um gigantesco planalto submerso que se estende por quase 1.000 quilômetros a leste do território neozelandês. Suas bordas geológicas caem abruptamente para fossas e planícies abissais muito mais profundas. Para uma quimera adaptada a caçar entre 1.000 e 3.000 metros, descer mais fundo é fisicamente letal. A pressão da água aumenta 1 kg por centímetro quadrado a cada 10 metros de descida. Abaixo da marca de 3.000 metros, a biologia celular do tubarão fantasma começa a falhar catastroficamente. As proteínas estruturais perdem a capacidade de manter sua forma sob o peso esmagador da coluna d'água. Portanto, o vasto planalto de Chatham Rise funciona na prática como uma ilha invertida. As quimeras estão biologicamente presas em sua faixa de profundidade ideal, cercadas por um abismo de alta pressão intransponível. Esse isolamento geográfico rigoroso durou milhões de anos ininterruptos. Foi tempo suficiente para que as mutações genéticas se acumulassem lentamente nas trevas profundas. A dieta restrita aos crustáceos específicos daquela lama local moldou o formato exato e estreito do focinho. A evolução operou de forma silenciosa, isolada do resto das populações globais. Os feixes acústicos do navio Tangaroa haviam mapeado os limites exatos dessa prisão geológica. O isolamento topográfico explicava perfeitamente a divergência genética da nova quimera. O que os pesquisadores não esperavam era a implicação ecológica direta disso para o resto do ecossistema bentônico. As rochas e a lama bentônica do planalto revelaram formar um mosaico complexo de habitats altamente exclusivos. A descoberta da Harriot Avia muda fundamentalmente a forma como a biologia marinha calcula a biodiversidade profunda. O fundo do mar escuro não é um deserto monótono e padronizado. Ele é composto por cordilheiras, desfiladeiros e montes submarinos que atuam como verdadeiras incubadoras evolutivas. Cada variação na topografia do assoalho pode abrigar espécies endêmicas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Os cientistas estimam que o tubarão fantasma recém-descoberto desempenha um papel ecológico crucial no controle populacional local. Ao esmagar crustáceos e escavar o fundo com seu focinho longo, ele revolve continuamente o sedimento. Esse processo mecânico de bioturbação libera nutrientes orgânicos há muito aprisionados na lama fria, devolvendo minerais essenciais para a coluna d'água imediatamente acima do planalto. A sobrevivência em longo prazo dessa espécie depende de um equilíbrio térmico e químico extremamente delicado. A água profunda que circula ao redor da Nova Zelândia é rica em oxigênio dissolvido. Qualquer mudança sutil na temperatura das correntes de fundo pode alterar drasticamente a distribuição de suas presas. Como a quimera está geneticamente presa aos limites do planalto, ela não pode migrar para águas mais rasas ou mais fundas. A mesma restrição geográfica que permitiu o nascimento evolutivo da espécie também é sua maior vulnerabilidade ambiental. A biologia da Harriot Avia é ajustada com precisão milimétrica às condições exatas do Chatham Rise. Suas grandes pupilas negras são calibradas para captar o brilho bioluminescente de presas raras na escuridão. Seu metabolismo lento permite que o animal sobreviva semanas com uma única refeição substancial. Esta quimera de águas profundas é a prova viva de que a seleção natural não parou no fundo do mar. Ela continua esculpindo formas orgânicas otimizadas para ambientes extremos e isolados. E enquanto os manuais de taxonomia são reescritos, os dados de varredura indicam outras formações geológicas vizinhas ainda inexploradas. Os desfiladeiros rochosos das formações vizinhas mantêm o registro fóssil vivo e isolado nas profundezas do oceano. O que uma linhagem de 400 milhões de anos esconde na lama do Pacífico? Ela esconde a evidência física de que a escuridão abissal é uma fábrica contínua de novas espécies. O tubarão fantasma prova que o isolamento topográfico no fundo do mar gera diversidade genética e não estagnação biológica. A Harriot Avia não é um fóssil vivo congelado no tempo, mas um predador bentônico altamente especializado. Sua existência revela que os planaltos submersos funcionam como arquipélagos invisíveis de biodiversidade rica e endêmica. Cada monte submarino intocado pelas redes de pesquisa pode ser o lar de linhagens genéticas inteiramente novas, esperando para serem catalogadas. A verdadeira escala da vida adaptada às grandes pressões ainda está muito além do alcance dos nossos holofotes. No nosso próximo episódio, investigaremos a água viva imortal, o animal que reverteu a própria morte. Veremos como um organismo marinho complexo consegue reescrever seu próprio ciclo celular. O focinho pálido continua varrendo o sedimento no escuro. Sem pressa, sem luz, apenas pulsos elétricos na água fria.